French. Regador. Lula! Esse é o tema dos guerreiros. Black Moses. O hino dos guerreiros. Moisés Negro. Talma. Musa al-Aswada. Esse é o tema dos guerreiros. Oh, oh, oh, oh. Medalha no peito, se sobrepõe a dor. Esse é o hino dos guerreiros. Oh, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. O hino à bravura, o tema dos guerreiros. Isso é dedicado a todo o povo brasileiro. Que sonha com justiça e sempre faz o certo. Que deseja de verdade a ordem e o progresso. Meu Deus, eu peço, nos abençoa. Cada estrela da nossa bandeira representa gente boa. Ei, guerreiro, usa minha voz e guarde ela até morrer. Lembra dela com muito que foi feito em homenagem a você. Esse é o tema dos guerreiros, oh, oh, oh. Medalha no peito, se sobrepõe a dor. Esse é o hino dos guerreiros, oh, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. Esse é o tema dos guerreiros, oh, oh, oh. Festeja e bate palma. Deixa aflorar o sentimento bom que vem de dentro da alma. Só você sabe o que sofreu pra chegar vivo até aqui. Tá em pé, tá forte, tem um Deus que gosta de ti. Lembre-se do seu passado difícil, perceba que o melhor é persistir. Fique firme, fique, fique firme. Guerreiro que é guerreiro, não se abate com os golpes da vida. Guerreiro junta a força pra bater mais forte ainda. Não apenas sobrevivo, simplesmente exista. Pois não seria correto, cuide dos seus negócios. Seus projetos, o mundo é dos espertos. Trace metas, atinja seus ideais. O país que inventou a malandragem não vai ficar para trás. Eu sou malandro e tenho dribles geniais. Já venci o mal uma vez e posso fazer de novo. Eu me inspiro na coragem e na força do meu povo. Esse é o tema dos guerreiros, oh, oh, oh, oh. Medalha no peito, se sobrepõe a dor. Esse é o hino dos guerreiros, oh, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. Esse é o tema dos guerreiros, oh, oh, oh, oh. Medalha no peito, se sobrepõe a dor. Cristo Redentor a uma grande multidão. Bem-aventurados os que limpos de coração são. Serão eles que ao bom Deus enxergarão. O coração bate no peito de muito cidadão dessa nação gentil, pátria amada, idolatrada, chamada Brasil. Sangue mestiço de realeza legítima, raiz africana, europeia, indígena. Valorize sua origem, mas preze mais por seu caráter. Pois a cor é só um detalhe pra quem acredita na verdade. Humildade, lealdade, perseverança traz vitória. Gente ruim manchou nossa história, mas nem todos os pilantras tirarão nossa vitória. Que venham logo os dias de glória, sem guerra e sem fome. No livro da vida estará escrito seu nome. Mulher ou homem, jovens ou velhos, a corrente é forte, nós somos os seus elos. Guerreiros, oh, oh, oh, oh. Medalha no peito, se sobrepõe a dor. Esse é o hino dos guerreiros, oh, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. Esse é o tema dos guerreiros, oh, oh, oh, oh. Medalha no peito, se sobrepõe a dor. Esse é o hino dos guerreiros, oh, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. Na verdade, o ser humano tem esse potencial, moro, mano? De poder progredir, de poder melhorar. Afinal, o Brasil é um país de guerreiro, não é? Responde pra mim aí, você. Hã?